Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Nascimento. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. É, duas horas de rock and roll, como eu sempre digo pra você, no sabadão até as quatro da tarde, pra você curtir os clássicos do rock, meu amigo. E olha, põe clássicos nisso aí, hein? Tem muita coisa boa pra gente curtir. Ainda falta ainda muita coisa boa pra gente curtir. E nesse mês, dia 2 agora, nós completamos 3 anos no ar. É, 3 anos de Classic Rocks. Tava dizendo pro Marquinhos aqui, são quase 300 horas de rock and roll. É, malandro, você levou até susto agora, né? É, seu ouvido é bom. 300 horas de rock and roll, você pode ter certeza de uma coisa, você não vai precisar consultar médico de ouvido nenhum. Até o... Não vai precisar nem eu tô rindo, nem eu tô chorando, não. É, nada de dizer eu tô rindo, eu tô chorando, não. Seu ouvido tá muito bom, cara. Tá despoluído. 300 horas de rock and roll, você tá despoluído. Portanto, nesse mês teremos 4 especiais, cara. 4 especiais, 4 super bandas. É difícil, hein? Pra eu escolher esses 4... Eu quis escolher 4 bandas que eu ainda não havia feito nenhum especial. Porque os outros 2 anos a gente fez especial também. Tá? Teve um ano que foram 5 sábados, né, Marco? 5 sábados, tá? Portanto... 200 mil anos, né? É, coincidiu. Se eu não me engano, foi o primeiro aniversário. Foi o primeiro aniversário, foram 5 bandas. Brincadeira. Um dos melhores, né? Teve Led Zeppelin, teve AC/DC, teve Kiss, Ozzy, Black Sabbath. Nossa, fala sério. Não, mas nesse mês agora também tá maneiro, quer ver? Tem Nazaré, tem Aerosmith, tem Scorpions e Iron Maiden, cara, tá? Você, se você que viu, foi no show da Iron Maiden no Rio de Janeiro, você vai poder curtir tudo aquilo aqui na RioSulRádio.com, tá? Vai ser o último especial do mês. Legal? A gente vai começar com Nazaré, uma banda muito, muito boa. Aliás, eu costumo dizer, muito ótima. Primeira vez que eu vi o Nazaré, eu já me apaixonei de cara. Foi amor à primeira vista. Aliás, amor à primeira ouvida. Não sei se existe esse termo, mas se não existe, eu acabei de inventar, tá? Porque realmente é uma banda e tanto. Dan McFex tem uma voz maravilhosa. Agora que ele vai se aposentar, tá? Já tocamos 2 últimos álbuns do Nazaré. Ele vai lançar mais um agora e ainda vou tocar pra vocês. É o último álbum, é o álbum que vai fechar a carreira do Nazaré. E você vai ouvir na íntegra aqui no RioSulRádio.com, no Classic Rocks, ok? E essa banda tem um detalhe. Ela começava abrindo shows do Deep Purple. Saiu na carreira em 71, quase no primeiro álbum do Deep Purple. Tá? Eu tava no terceiro álbum do Deep Purple, Machine Head, pra mim o melhor álbum. E saiu em turnê com o Deep Purple, abrindo shows do Deep Purple, aquela coisa toda, de esquentar a plateia, depois chegava o Deep Purple. Mas só que chegou uma hora que, quando o Deep Purple entrou no palco, foi vaiado. É, ué. É aquela história, o pessoal do Deep Purple chegava no palco doidão, né, cara? Doidão é pouco, se tem um tema maior que doidão, vocês me avisam. O cara viajandão, né? Tudo doidaço pra caramba, né? É aquela história, o cara doidão ao vivo, uma música de 3 minutos virava 7, de 4 virava 12, aí por aí afora. Lazy, por exemplo, tem 7 minutos, tem 19 minutos ao vivo. Chega uma hora, o cara não aguenta, é solo de guitarra, solo de bateria, solo de baixo. Daqui a pouquinho o vocalista também tá solando, tá fazendo uma área de ópera e pleno show de rock. Aí foram vaiados, o Rich Blackmore atirou a banda do palco, a galera começou a pedir o nome do Nazaré. Nazaré voltou ao palco, tava no backstage ouvindo Deep Purple, porque eles eram fãs do Deep Purple. É, olha só que situação, você tem que substituir seu ídolo. É brincadeira isso, hein? É uma responsabilidade tanto. Subiram no palco, fizeram o show e hoje estão aí, até hoje, fazendo sucesso. Estiveram no Brasil várias vezes, o babaca aqui não teve a oportunidade de ver. É isso, eu adoro Nazaré. E você que não conhece, meu amigo, você vai poder conferir agora comigo. A gente... Aí, esse negócio de ficar doidão no palco, isso aí tem história, cara. No Brasil tem Tim Maia, cara. Você pensa que é brincadeira? Os caras fazem tanta doideira que chegam no palco e estão completamente sem condições de tocar. Tim Maia uma vez chegou no palco, olhou a plateia, chamou o empresário e falou em off pro empresário: olha, não vou fazer o show porque tem um monte de jacaré sentado olhando pra minha cara. O cara tava viajandão, meu amigo. E ó, essa é uma das poucas histórias de Tim Maia. É, jacaré. É, você sabe que Tim Maia uma vez, aquela música, o síndico do Jorge Benjor, é pra ele. E o Jorge Benjor era síndico do edifício, o Tim Maia ficava doidão, ficava pelado na janela, arrancando os pequenos do saco da janela, puxando. Você já viu alguém fazer isso, cara? Puxando mesmo. É, puxava, igual uma doideira. Aí o neguinho gritava: chama o síndico. Aí a música, o Jorge Benjor foi muito... E aí o espirituoso pegou e fez: chama o síndico, Tim Maia, aquela coisa toda. E doidão, meu amigo, sobe no palco, não combina. O cara doidão fazer show não combina, ok? Mas nos anos 70 isso aí, cara, era quase uma unanimidade, uma regra, que é quase subir no palco e viajandão. Pergunta isso aí pro Eric Clapton também, que subiu no palco, nem sabe onde ele tava. Mas tocava. Mas ele tocava, não fazia merda como o Deep Purple fez, não. Bom, gente, ó, a gente vai começar com o Nazareno, primeiro álbum de 71, tá? O álbum de 71. A gente vai começar com Witch Doctor Woman. Vamos lá. Classic Rocks. Oh, turbulent. So I'm falling, start burning high above the Las Vegas sand. It wasn't the one that you gave to me that night down south between the trailer. Not the early one that you wish upon. Not the northern one, the gods and the sailors. You've got that touch so gentle and sweet, but you've got that look so critical. Can't talk to you, babe, you know I get so weak. Sometimes I think that love is just mythical. Up there's a heaven, down there's a town. Blackness everywhere, a little light shine. Blackness, blackness, dragging me down. Starlight, starlight, you got the love in me. Olha, eu chamo Nazaré assim como um rock sem frescura, tá? Não achando que o que os outros fazem a mais é frescura, mas sem frescura, ou seja, aquele rock roll básico que agrada a todo mundo. Você ouviu aí? Essa é uma das minhas músicas prediletas do Nazaré. É o Razamanais, do álbum Razamanais, de 73, se eu não me engano. Razamanais, deixa eu ver. Não, Loud and Proud foi 73. Razamanais é isso mesmo, cara. 73 também. Naquela época, você viu, olha só, eles lançavam dois álbuns por ano, cara. Não é brincadeira, não. Hoje em dia o cara faz um álbum, cinco anos depois faz outro. Aí é brincadeira, né, cara? Aí não tem como. Você ouviu aí, Razamanais, Not Faking It, Teenage Never Breakdown, Go Down Fight, This Fight Tonight, que é uma das minhas prediletas também, Turn On Your Receiver, do álbum Loud and Proud, olha só, Woke Up This Morning, é, vai tocar, deixa eu ver aqui, peraí, tocou, mas é do álbum, ele foi lançado também no álbum do Exercise, de 72, mas é uma versão muito chifre. Depois eles regravaram, onde tá aqui, cadê aqui, eu vou achar ele aqui, depois em qual álbum que foi regravado. Depois, quando tiver aqui, eu aviso pra você. Foi regravado em 70, mais alguma coisa, e uma versão mais rock and roll. Ficou maneiro, e essa versão que você ouviu aí. Woke up this morning, my dog was dead. Acordei essa manhã, meu cachorro tava boa. Já pensou que legal cantar isso em português? Vai ser vaiado, né? Dear John, e a primeira foi Witch Doctor Woman. A gente vai pro break e volta, não saia daí. Classic Rocks. E aí, espero que vocês estejam gostando do Nazaré. É uma banda muito gostosa, cara. Muito gostosa de ouvir, porque é um meio termo. Não um rock pesado e também nem aquele rock chinfrim. Quer dizer, fica no meio termo e eu acho ótimo, cara. Eu acho ótimo. Espero que vocês também gostem. Tá ok? Então chega de papo, vamos lá. Mais um álbum, mais um sucesso do álbum do Razamanais, cara. Se eu não me engano, é Razamanais de 73. A gente vai começar a sequência com Bad Bad Boy. Vamos lá. Olha, cara, a voz, o que mais me chamou, a primeira vez que eu ouvi o Nazaré, o que me chamou a atenção, que eu gostei mesmo, foi a voz rouca do Dan McFadden. Cara, a voz dele é muito, muito rock and roll, cara, muito gostoso, lembra muito Joe Cocker, mas ele, a voz dele realmente cativou, eu gostei, e misturando o som da voz com rock and roll, ficou tudo perfeito. Tanto que você ouviu aí, Miss Misery, do álbum Head of the Dog, né? Aliás, não o álbum chamado Head of the Dog, o álbum do sucesso Head of the Dog. Todo mundo, quando fala Nazaré, lembra, quem não é roqueiro, quem é baladeiro, lembra do Love Hurts. E quem curte rock and roll, lembra do Head of the Dog. Head of the Dog, esse álbum foi lançado em 75, me lembro direitinho, que eu estava em Belo Horizonte, Minas Gerais, estava passando em frente a uma loja de disco. Eu vi aquela capa muito doida, parece um morcegão gigante. Falei, caraca, bicho, que álbum deve ser esse aqui? Eu já conheci o Nazaré. Quando eu vi Nazaré escrito no campo, falei, ah, sinto muito. Olha, tem até uma história estranha, porque eu tava indo pro cinema com uma garota, gastei o dinheiro com o álbum, a menina brigou comigo, eu fui pra casa e eu vi Nazaré sozinho. Mas valeu a pena, até hoje eu não me arrependo não, cara, não arrependo mesmo não. Olha, você ouviu duas aí desse álbum, Miss Misery, essa que você acabou de ouvir, Head of the Dog, e teve a outra também do álbum Rampant, de 74, muito bom também esse álbum, Silver Dollar Fighter, Forger, aliás, Xangai de Xangai, deixa eu ver o que mais aqui, ó, Too Bad, Too Sad, e Bad Bad Boy, cara, é o Nazaré. A gente vai pro break e volta já, não saia daí, ó, a gente volta com, deixa eu ver aqui, ó, dois clássicos, cara, um desse álbum ainda do Nazaré de 75, depois o outro de 76, a gente volta. Classic Rocks. Classic Rocks, meu amigo, olha, ó, a gente está comemorando 3 anos de Classic Rocks. Você pode achar 3. Olha, cara, já falei aqui no começo do programa, são quase 300 horas. Quase 300 horas de rock and roll. Mais de 140 programas. Não é brincadeira, não, meu amigo. Não é pouca coisa, não. Como diz a galera, não é pouca merda, não, né, Marquinhos? Não é pouca coisa, não, meu amigo. É muito rock and roll. Tá ok? E olha, você tá aí, ó, curtindo o Nazaré. Se você não conhece, eu tenho certeza que até agora você já começou a gostar. Você vai querer saber. Abaixa a discografia, não é difícil, acho que você conseguir a discografia do Nazaré, não. Se você gostar, pode ir, tá? Se não quiser também, pode ficar ouvindo o Classic Rock, você vai sempre ouvir o Nazaré. Olha, como eu disse aqui, mais uma faixa do álbum de 75, que eu perdi a namorada por causa desse álbum, não esqueço. Oh, meu Deus do céu, as coisas que a gente faz pelo rock and roll, tá? A gente ouve, ó, olha, Please Don't Judas Me, Sente Só o Drama. Escuta só. Classic Rock. Thank you. Olha, como eu já disse pra você aqui, no ano de 76 eles gravaram dois álbuns, cara. De brincadeira, Playing the Game e... qual foi o outro mesmo, cara? Close Enough for Rock and Roll. Não é brincadeira não, você fazer dois álbuns num ano só e os dois álbuns fazendo sucesso, você tem que tirar o chapéu pra uma banda dessa, cara. É. Olha, você ouviu aí do álbum Playing the Game de 76 também, Somebody to Roll, I Want to Do Everything for You, um blues delicioso, tá? Do álbum Expect No Mercy de 77, Gone Bad Train, olha só, Vancouver Shakedown, já é do álbum Close Enough for Rock and Roll, Telegram, que é um clássico, um abraço aqui pro meu amigo Serginho Mabidic, ele pira, cara, ele fica doidão quando ouve essa música, tá? Aliás, meus filhos ficaram conhecendo essa música no show de rock lá no Resende Futebol Clube, que antes Serginho tava lá montando a aparelhagem toda, botou essa música. Os meus filhos são roqueiros mesmo. Resolvi, falei, pai, que som, quem tá cantando isso aí? Aí eu levei lá, falei que Serginho, aí gostou, é o Nazaré, do álbum Close Enough com Rock and Roll. E a primeira foi Please Don't Judas Me, cara. É isso mesmo, coitado de Judas. Ué, fazer o quê? Quem mandou trair Jesus com 30 dinheiros, como se dizia na época? Tá ok? Bom, a gente vai pro break e volta. É a terceira ou já volta com a última sequência, já, né? A última sequência, já fechando o programa. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, chegamos aí ao último set de músicas, que eu prometo pra vocês que não vou falar mais bloco. Você que tá em casa com dor de dente, não me xinga não, tá? Não me xinga não, Rocky, põe o rosto bem perto da caixa de som, assim, se você estiver vendo a sua aparelhagem, tiver com o celular, põe, encosta aí no rosto aqui, que passa, cara. Se não passar, também não me xinga não, tá? Pelo menos você vai esquecer, pelo menos por algumas horas, pelo menos até agora você esquece. Bom, nem sei por que eu tô falando isso de dor de dente. Não, eu tenho hora que eu viajo na maionese aqui, cara, e tô de cara, hein, meu amigo, tá? Já avisando pra essa porra, Adolfo tá doidão, nada disso. Tô de cara, carão mesmo. Tá ok? Cara, caramba, carão é brincadeira. Deixa quieto. Não, hoje a coisa tá feia hoje, Marquinhos, deixa quieto. Olha só, vamos voltar agora aos anos 80, cara, com o álbum The Full Circle. A gente vai começar a saideira com Victoria, vamos lá. Classic Rocks. Yeah. We'll be right back. ainda fechando com o sucesso nos anos de 1984 do álbum The Catch, que tem uma luva de boxe na capa. Tá? A capa é bem escrota, por sinal. Se eu fosse escolher pela capa, eu não iria comprar aquele álbum. Eu comprei porque eu sabia que era o Nazaré. Uma luva de boxe, The Catch. Catch é... Bom, catch or fire, assim, pode ser segurar. Agora, bater é punch. Hits. Agora, eu não sei o que ele quis dizer com essa luva de boxe, até hoje não sei. Já que eu encontrar com o Dan McFerrin, eu pergunto pra ele aí. Deixa eu ver. Olha, Nazaré não deu pra tocar tudo, cara. Todos os álbuns. Não deu mesmo. Os anos 90 também tem Nazaré. Tá? E eu queria fechar com os álbuns de 2008 e 2011. O The News e o The Boys. The News, com Z, o The Boys. The Dogs, com Z também. Eu não entendo. O Z é por causa de Nazaré. Deixa eu explicar pra você, tá? Então, The News, tem uma novidade. Como é Nazaré, então botou o Z. The News, de 2008, e o Big Dogs de 2011, não deu pra terminar, mas eu queria mostrar mais a fase antiga do Nazaré pra quem não conhece. Você ouviu a Dismont Messiah, do The Cat, outro do The Cat, essa versão maravilhosa do super sucesso do Rolling Stones, é Ruby Tuesday, uma das minhas músicas prediletas dos Stones, e a versão deles ficou legal, cara. Teve Weeping Boy também, The Sound of Alexei, Alexa. Nossa, cara, agora eu vi Alexa. Tá, é Alexa, agora falei certo. Da do álbum Sound Alexa, de 83. Take the Rap, do álbum Two Axes, de 82 também, você ouviu? Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Holiday. Qual é o álbum mesmo aqui, cara? Made in the Wonderlands, de 1980. E do primeiro ali foi No Mean City, de 79, você ouviu? No Mean City, Simple Solution. E Victoria, do álbum The Full Circle, de 1980. Tá aí, um pouco do Nazaré, você que não conhecia, eu tenho certeza. Agora você pode tirar suas conclusões, cara. Tô dizendo que você vai gostar, só porque a gente fez o especial do Nazaré. De repente você ouviu e falou, pô, que merda, não gostei. Ou então, maneiro, gostei. Ah, então, mais ou menos, gostei, aquela coisa toda. Pelo menos você já conhece. Se alguém algum dia falar pra você do Nazaré, você já vai ter uma opinião formada. Pelo menos serve pra isso. Acho que eu saí bem dessa. Gente, ó, valeu. Mais um especial aqui. Esse mês vão ser só especiais. 3 anos de rock and roll, 3 anos de classic rock. Queria até agradecer o Marquinho aqui por me dar esse espaço aqui na RioSulRádio.com pra mostrar pra vocês os clássicos do rock, tá ok? Semana que vem a gente volta com mais um especial pra você, tá? Sabadão, meu amigo. Se for sair, não beba, tá? Se for dirigir, não beba. Se for sair, pode beber, meu amigo. Deixa que tem alguém pra dirigir pra você, não tem problema nenhum. Chama a galera, racha um táxi na hora de ir embora, cara. Deixa de ser mão de vaca, pô. Tá ok? Agora, não põe a vida dos outros em risco. Valeu?